estamos numa Assembleia Geral e também faço aqui um apelo que toda a gente que possa, tenha dano, não tenha dano, mas que esteja connosco. E nós queremos nessa primeira Assembleia Geral que vai ter lugar na sexta-feira, às 8h30, e também agradecer à Caixa de Crédito Agrícola que nos disponibilizou o seu auditório, queremos anunciar e queremos dar a conhecer a intenção de colocar uma ação coletiva contra o Estado. Porque se a classe política não nos ajudar a resolver o problema, então vamos recorrer a outro órgão de soberania. E o outro órgão de soberania são os tribunais. E vamos pôr uma ação nos tribunais e vamos ver se o princípio da igualdade, que na minha opinião, e acho que qualquer jurista que não precisa concluir o quinto ano de direito consegue perceber isto, o princípio da igualdade está ferido. Quando vivemos no mesmo país, os agricultores são tratados de maneira diferente do que são os industriais. Quando os industriais desta região da Beira-Serra são tratados de maneira diferente do que foram os de Pedrógão, então, se é o mesmo país, é o princípio da igualdade que está ferido. É isso que querem repor, a igualdade A igualdade é tratar igual aquilo que é igual. Não venham dizer que é diferente, porque não é diferente.